Apocólio 509. Afirmativo, 1 no 9, decimal 8. 198, obrigado, bom dia, bom serviço. Senhor Salvador, bom dia, Web 508. Web 508, contato radano, decolagem, sub e mantenha o 340, prossiga conforme autorizado. 340 ao conforme autorizado, 508. O CIA está livre, 090612. Afirmo, subiu para uma centena, Lima Azul, direto Conquista, estou aguardando o seu estimado de pouso. 030-0830, estimado de pouso em Conquista, prossegue para 085. Ok, no posição 3, bom dia, bom dia. E 5, foi modificado. Ao subindo ao 085, clima do Zulu. Clima do Zulu. Sierra decolado aos 35, 098, bom. 098, grato, bom dia. Vodka. Oi, nós. Você chama de pouso? Aos 45. 0845, confere. Controle, bom dia, o Oscar do Oficial decolou no momento, está acionado 0260. Oficial submantém 010, saída Coral, contato radar na decolagem. Yeah. No Livre Táxi, até o ponto de espera, 1013 o ajuste, Juliette Alfa. Nosso cheque de equipamento e transmissão voltou a ficar ruim. Okay? Autorizado, táxi, via para o ponto 020, via Juliette Alfa, 1013. Tá, vai verificar o equipamento aqui novamente. Sim. Eu só consegui golpear Guarulhos e acredito que seja 3h40. Autonomia é de 3 horas e 15 minutos. 3 e 15, ciente, o PLB eu não copiei. 87. 87, afirmativo. Tá clareza 3 agora, dá pra entender. Agora na primeira não foi possível não. Ok, tá checando novamente o equipamento aqui. Chama ali de pronto, Fox Lima. Siga Web. O ar eleva da presente. O ar eleva da presente, positivo. Já coordenado com o centro. Controle. Bom dia, voo no 607. Voo no 607, bom dia. Sua identificação desça para o 050, chega da Bonf. Chega da Bonf, 050, ciente da informação eco. 607. 5808. Deixa na Pro de Elefa? Na Pro de Epau. Não, foi autorizado Elefa, Pro de Elefa. Eco Lima, Eco Fox Alpha. Ciente, o informado seria coordenado, confesso que estamos aguardando a autorização. 5808. Ok, foi coordenado Elefa, foi Elefa representante. 5808. Decolagem Fox Lima 090612. Controle, ligou 1897, ciente da informação ECO, descendo para 190, passando 210. Voo 1897, a sua identificação desse mantenho de voo 060 está autorizado na chegada Bonf. Descendo para 060, Bonf, 1897, ciente. 1804, livre aproximação LS Axiom Pistonzeiro, desce para 2000 pés, a última entrada em Salvador é 1093 padrão, acusa no localizador. Autorizado para 2003, ligou 1804, acusa lá no localizador. Fox Limas 41, 19-8, bom voo. 19-8, Fox Limas. Controle Salvador, da Patrão Luiz, Fox 7 Lima. Lima, submantenha o 030, saída bomba. Ok, vai cumprir a saída bomba, Fox Lima. Kilo Zulu. Tango Lima, Kilo Zulu. Salvador, muito bom dia, TAM 3171, informação Eco nível 340 Guarulhos. Gente, TAM 3171 na guarda de cópia. Na guarda de cópia, TAM 3171. Utilizado TAM 3201 no 090612. Decolagem no 0, TAM 3201. Na escuta? Estimativo, senhor. Estamos 70 no momento, você. Posso aqui de manter o 090? Se você tem de lotar. Gente, mantém a escuta. Localizador, boa noite, 04. Boa noite, 04, complete sua aproximação, chame Torre Salvador agora em 118612. 118612, bom dia, Torre Salvador, boa noite, 04, baixar travado, chão no 0. Noite 04, continua a aproximação, ajuste 1014 agora, 090 com 612, está autorizado o pouso. 1014, ou 104, está autorizado o pouso. Oscar, você pode fazer uma ponte ao controle para o Lima Kilo Zulu? Pode prosseguir, ele faz uma boa escuta. Até a próxima. Lima Kilo Zulu, mantenha 085 em condições visuais, chame o Centro Recife em 1251, alterna 13325. 1251, 13325, Lima Kilo Zulu. Página pista 10, curva direita, da El, Leda, Apoia Leda, Bidev, 119.8, 5037, aciona. 3201, bom dia, contato, radar na decolagem, suba o 360, prossiga conforme autorizado. Mantivo, 360, conforme autorizado, velocidade de voo da El, direto? Da El, autorizado, aporte prossegue conforme. Da El, pode conforme, obrigado. Colo 607, tráfego 10 para 11 horas, 8 milhas, rumo noroeste, mantendo 030, deslocamento lento, é o Papa Alfa Tango 4, desça até o 040. Gente, desça 040, Colo 607. Whisky Fox Lima, tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas, cruzando 050 em descida para o 040, deslocamento moderado. Rumo sudoeste, é um Boeing 737-800. Ok, tá visual com o tráfego, tá se levando. Controle, muito bom dia, Zona 715. Zona 715, bom dia, sua identificação desça e mantenha o 070, chegada é bom. 070, chegada bom, identificou. O Gol 897 está reautorizado 050. 050, não sai da Gol. 07 já ultrapassou o tráfego, pode descer para 2000. Desça para 2.000 pés, Gol número 7. Livre aproximação, a curva estabilizada no localizador. Guarda estabilizado, Gol número 607. Whisky Fox Lima, suba sem restrições a uma centena, direto do Lençóis. Uma centena, direto do Lençóis, ou Whisky Fox Fox Lima. Afirmativo, o senhor tem estimado de pouso já na localidade? Estou sem o plano aqui, confirme qual foi o horário apresentado. 0830, 0830. Copiado 0830. Gente, vou checar aqui com essa rapidinho e já passo o seu código. 04 agora. 014 para 4.000 pés, confirma. Confirmo. Não, com 3.000 pés. 3.000 pés com 1014. 3.000 pés, 1014. Gol 1897. O número 607 confirmando o altímetro agora é 1014. 1014, 607. Alfa e Kilo, ingressa no pátio 3. Após o pátio 3, está autorizado o portão 10, pátio 1. Direita, Alfa, Kilo, pátio 3. Após o pátio 3, pátio 1, para o box 10. Índia Paparosca. Mantenha o 090 e chame o centro Recife 12685 alternando 3365. Um 3365 a secundária. Vitor, Índia, Juliette, cópia. Aracaju, 055, decola 17, curva esquerda, sai no corredor forte, 1 no meu pés inicialmente. 119,8 controle, 0160, aciona o Vitor, Índia, Juliette. 3201, chame Recife agora em 1251, alterna 13325. Estabilizado, voo no 607. Voo no 607, chame Torres, 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, obrigado. Tem 3201, não. 151 na secundária. 1251 na secundária, 13325. 3325, muito obrigado, certo. 607, livre pouso, pista 10. Uma centena com meia dúzia. Livre pouso na pista 10, voo no 607. No 897, livre aproximação, desça para 2.000 pés, acusa estabilizado no localizador. 2.000 pés, acusa estabilizado, 897. Dona 705, desça para o 040. 040, dona 705. O Centro Recife questiona seu estimado de cancelamento das regras. Cancela nesse momento, senhor. Solicita 105 para as 2, mantendo o estimado Fox Lima. Centro do Estou estimado 030, prossiga em condições visuais a partir de agora, subindo a 105, plano modificado aos 53. Volte, Lima. Salvador, bom dia, o 3597, autorizado até 160 com a ECO. 3597, bom dia, sendo identificação, desse aí, mantém o 050, está autorizada a chegada com 050 na chegada bom, que está 3597. Localizador 897. Boa noite, 97, chame Torres, 718-612. Torres, 1862, obrigado, boa. Torre, gol no 897. No 897, aguardando que está livre, continue a aproximação. Guarda, 897. Gol 607 ao 54, libera a direita, Alfa e Kilo, ingressa no pátio 3. Após o pátio 3, está autorizado o portão 612 e pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, portão 612 no pátio 1, confirme? Afirmativo, vai fazer táxi via pátio 3. Já está autorizado o portão 612 no pátio 1. Gente, portão 612 no pátio 1, no 607. O gol no 897, a pista está livre, está autorizado o pouso. 090 com 8 nós, o ajuste agora é 1014. 14, livre pouso, 10, 89 da Gomber. Oscar Golf Serra. Acaba de me informar que as condições meteorológicas são instrumentos. Chuva moderada, teto de 2 mil pés, visibilidade de 4 mil metros. No 7-5, livre aproximação dessa para 2 mil pés, o altímetro em Salvador é 1014 e a curva estabilizada no localizador. Mas está mais estabilizado no localizador. Salvador, bom dia, então 3890, informação ECO. 3890, Guarda de Copa, Recife. Boa noite, obrigado. Busque Foto Clima, chame o Centro Recife, Em 1260, alterna 251. 260, alternando 251, Fox Lima. O ILS, Bona 715, baixar hidrolado. Torre 186. 186. 3516 para 2000, informe estabilizado no ILS. Direito 219. 297. Torre Gona 715. No 7 no 5, continua a aproximação no 0. Vento 080 com 8 nós. Ajuste 1014, está autorizado o pouso. 7, ele pouso. Alfa aqui no Pátio 3, está a informar para o Pátio 1. 97 agora. Alô, Salvador, 33171 pronto para o táxi, autonomia nossa de 4 horas, alterna Galeão com 200 a bordo. Esta ciente que a Ilhéus opera 4000 com 2000. Chame no ponto de espera, ponto de acordo. Positivo, táxi autorizado, Pátio, Juliette, Alfa Bravo, Porteiro 90. Semana pronto, OTAN 31171, 1014. Oscar Golf Serra Controle. Que já está ciente das condições de Ilhéus, 4000 metros com 2000 de teto. Ciente, está agora a aproximadamente 5,6 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Ilhéus 120.1. Controle Salvador, bom dia, OTAN 3153, formação eco. Botão 09, Pationa, livre ingresso. Bonf, o ajuste no 04. Chegada Bonf, desce via o 3153 até 2000. Pronto para o estacionado, pronto para o táxi. Confie. Vitor e Juliette, livre táxi, ajuste 1014, chama para ingresso no 7. Pronto, ponto 0090, está 3171. Ali mantém, está 3171. Positivo, ali vale, mantém 3171. Solo, bom, na 7 mantém. 1715, libera a direita, 29. 29, boa. Alô, Salvador, voo na 715, livre táxi via